Deus abençoe a morte, essa noite eu morri, morri. Todo dia eu nasço pra morrer de novo e de novo. Tô precisando de um amor novo, procurando um vício novo, algum motivo pra tentar de novo. A lucidez tá me deixando louco, eu quero um novo remédio. Tristeza não tem remédio, solidão não tem remédio, nada cura esse tédio. Quero uma nova mentira, as velhas eu conheço. Cheguei no fim e voltei pro começo. Me encontrei, viajei, me perdi de novo. Tô lendo Crowley de novo pra ver se eu acho algo novo. A insônia não passa, a dor não passa. Nenhuma droga que eu use, nenhuma merda que eu coma, nenhuma bebida que eu beba. Acaba com a raiva que eu tenho, acaba com a dor que eu tenho. Vida com gosto de sangue, sente o cheiro de morte. Sente o gosto de sexo, sente o cheiro de fósforo. Sente o cheiro de vala. Quero fugir, minha alma não deixa. Quero dormir, minha cabeça não deixa, não deixa. Vou voar como o Ícaro, com minhas asas de barro. Vou voar como o Ícaro, com minhas asas de barro. Vou voar como o Ícaro, com minhas asas de barro. Tô procurando o botão de desliga, tô procurando outra saída, procurando esquecer, algo pra fazer antes de amanhecer, tomar um gole de vida antes da gente morrer. Tudo continua igual, mas de um jeito diferente, acho tudo ridículo. Vida de pose, o ser humano é ridículo. Viver é melhor que sonhar. Dê um beijo em quem você ama antes do mundo acabar. Abraça ela forte enquanto o mundo explode. Acho um motivo pra voltar, pra se emocionar, voar. Procurei outra maneira de fugir desse lugar. Corri demais, voei demais, subi demais. Não dá pra voltar mais, cheguei alto demais. Já morei em tanta rua que eu nem me lembro mais. Eu morri há 10 mil anos atrás. Eu morri há 10 mil anos atrás.